Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Whoa. I'm bringing back the sunshine. The sunshine, baby, it's about time. Whoa, whoa. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera Trote, começando hoje então a edição 159 e hoje estou recebendo a ilustre presença do nosso amigo Thiago Raposo, lá do Café com Velocidade. Thiago, por favor, dê boas-vindas ao pessoal, Thiago. Fala, Guina, fala pessoal do Triwide, ilustre por tua conta, né? Mais uma presença aqui normal neste podcast aí que todos gostamos e fala aí exclusivamente de NASCAR. Não, Thiago, é ilustre porque sabe que tem um trecho muito grande pela sua pessoa, tá aí já há 8 anos, já 8 anos o Café tá com de idade já, né, Thiago? O Café com Velocidade passou de 10 anos já, completou 10 anos ano passado. Atrasado já, tá um tempão já na estrada aí, nós estamos engateando, estamos apenas na sexta temporada ainda, né, vocês estão uma gama muito maior de séries lá, NASCAR, Indy, Stock Car, Fórmula 1, é muito maior a gama de categorias que vocês acompanham, e nós somos pequenininhos, nós só falamos sobre NASCAR realmente, só que daqui nós aprofundamos bastante mais sobre NASCAR, né. Então, com certeza, Thiago, é ilustre presença aí. Você que já entrevistou até os pilotos nossos brasileiros aí, que corriam já internacionalmente. Bom, seja sempre bem-vindo, tá, Thiago? Espero que você volte mais vezes. Esse ano, como eu já venho falando aqui nas outras edições, tá, pessoal? Vai ser mais fácil trazer sempre alguma pessoa comigo, porque esse ano eu vou estar trabalhando um horário diferente, vou estar trabalhando de dia, então à noite eu estou em casa e consigo gravar com todo mundo, quem tiver puder participar, né? Então, Raposo, a NASCAR, a temporada 2018 já deu um pontapé, não começou a temporada 2018 ainda, né? Deu aquele pontapé inicial, tivemos o primeiro final de semana com carros na pista aí, tivemos aí o Qualify para Daytona 500, tivemos também o Clash, né? Uma corrida promocional aí, e tivemos também a corrida da Arca, bem acidentada a corrida da Arca, uma corrida que fluiu bem a corrida, mas aí no finalzinho ali, com aquele negócio de Gunhoche Kerete, que tem que terminar a bandeira verde, né? E a carrega aquela regra antiga ainda ali, a corrida da Arca ali, a corrida foi demorando, que mesmo na última volta tem a bandeira amarela, é de novo ainda volta pro Gunhoche Kerete, né? Então vamos afundar tanto o assunto da Arca ali, no finalzinho ali o Marco Rosselli acabou ganhando, né? Essa foi a corrida do sábado. Antes tivemos aí os plaques aí do Clash e também os plaques da Daytona 500, já preparando os carros, né, para o Qualify que aconteceu no domingo às 3 horas da tarde. O primeiro foi bem interessante ali, né, o Thiago Raposo, que tivemos ali os 4 times ali da Joe Gibbs ali, né, o time Joe Gibbs fazendo primeira, segunda, terceira e quarta posição. Foi o Kyle Busch o primeiro, o Denny Hamlin o segundo, o Suarez foi o terceiro e o Eric Jones foi o quarto, né. Fechando o top 5 ali, veio o Austin Dillon, o primeiro Chevrolet que apareceu. Depois vem na sequência, né, o Jim McMurray, o irmão dele, Ty Dillon, foi na 7ª posição. Depois, uma hora mais tarde, aconteceu o segundo plaque, né, que foi onde que tivemos ali o domínio da Chevrolet. A Ford dominou no comecinho, né, comecinho ali a Ford estava muito bem ali, liderando boa parte ali do segundo plaque, né, mas no finalzinho um cara chamado Alex Bowman, esse é um cara que daqui a pouquinho você vai falar sobre, espero que você fale bastante sobre ele, Thiagão. O Alex Bowman acabou ali assumindo a liderança finalzinho ali, conseguiu cravar ali 46.002, tomando a primeira posição do Danny Hill, né, e bem próximo ali o Jimmy Johnson também, o Kyle Busch e o Lombardo, o pessoal tá muito próximo ali, na casa dos 46.2, que isso aí também foi até mais ou menos o resultado aí do qualify no final que aconteceu no domingo. Então, Thiagão, como você viu esse primeiro sábado aí, que você deu para sentir esse primeiro sábado aí de carro na pista aí, no domínio muito grande da Toyota no primeiro practice, no segundo practice aí uma mescla aí entre Chevrolet e Toyota, e a Ford ficou um pouquinho mais para trás, o domínio apenas no comecinho, ficando um pouquinho mais para trás, Thiagão. Então, Guina, interessante a gente ver isso, porque se a gente lembrar a temporada do ano passado, quanto a Gibbs demorou para ter a primeira vitória deles, né? A Toyota vencia com o Truex, mas a Gibbs não, a Gibbs demorou bastante para ter a primeira vitória, se não me engano, foi lá depois da décima etapa em que começou, o Kyle Busch venceu, depois o Hamlin venceu e tal, mas, e eles começaram nesse domínio todo, neste ano, então vai ser interessante de ver. A gente sabe, você pediu para falar do Alex Bowman, né, já até antecipando então, né, que ele fez a pole aí no domingo, e essa pole da Daytona 500 é uma pole bem, eu diria que é uma pole bem controversa aí, tem várias especulações, né, não é especulação só minha, né, já vi outras pessoas da mídia americana especulando, o próprio Nelson Piquet certa vez especulou isso também, que ou é uma coincidência gigantesca, como as coisas acontecem nessa pole da Daytona 500, mas sempre é uma figura que vai dar o que falar, que vai vender bastante, não que a NASCAR precise disso, mas é aquele cara que vai repercutir na mídia na semana inteira lá antes da Daytona 500, não é um nome assim qualquer, por exemplo, Kyle Busch, Jimmy Johnson, vamos pegar Ryan Newman, se esses caras fazem essa pole, cara, é um nome comum e tal, não ia vender tanto. E nos últimos anos só tá dando pole, não sei se você tá lembrando aí, de nomes. A Danica Patrick, 2013, era o primeiro ano dela na categoria. Ela foi lá e fez a pole. No ano seguinte era o retorno do carro 3 pra NASCAR com Austin Dillon. E ele foi lá e fez a pole. No ano seguinte era a despedida do Jeff Gordon. Ele foi lá e fez a pole. No ano seguinte era a chegada do Chase Elliott no 24. Só os nomes assim que sabe que vai repercutir. Nossa, Alex Bowman, o cara que assume 88, já começa fazendo a pole. Então é meio sinistro. Não sei se você vai muito nessa onda aí, mas eu acho bem estranho essas poles da Daytona 500. Bom, Thiago, realmente, se você olhar os stories aqui no Twitter, antes do qualify, eu postei lá, né, os últimos 10 anos de pole. Então, você falou do Chase Elliott quando fez a sua estreia, né? Foi também bem interessante. Teve aquele ano também, quando o 24 foi parar, né? Foi se aposentar também, ele fez Sim. a pole. Né, eu acho que só falhou no ano passado, e por pouco, né? Porque eu acho que o ano passado, pra seguir nessa teoria da conspiração, tinha que ter sido do Júnior, que tava também anunciou a aposentadoria. Mas o Elliott foi lá e fez por pouquinho, o Júnior largou em segundo, né? Garantiu ele ficou na primeira fila. Na primeira fila, mas ali eu acho que. Ali falhou um pouquinho essa teoria da conspiração, porque pra ficar bonito mesmo, assim, pra deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha, se o Júnior fizesse o ano passado, aí realmente. E temos mais também, viu, Thiagão? O Mark Martin também fez em 2010 a pole, né? Que naquele ano ali também ele já tava parando já também. Né? Então, assim, se você olhar os históricos aí, teve a dobradinha também em 2012 da Ford com o Cal Edwards e o Greg Biffle. Né? Se você dá uma olhadinha no histórico aí, você cai nessa teoria da conspiração. É a mesma coisa, né? É uma corrida que eu sempre gosto de usar como exemplo aí. O Mark Martin também, quando estava a parar ali naquele ano de 2010, ele conseguiu também fazer a pole. Então essa teoria da conspiração aí sempre aparece, né? Tipo aquela. Puta, mas o cara tá parando, o cara tá naquele momento e vai lá, acontece as coisas. Eu costumo usar de exemplo uma corrida, Thiagão, e os nossos ouvintes. Aquela corrida que o Dale Jr. ganhou usando o carro número 3 com o patrocínio da Engler, igualzinho. Sim, é na Nationwide Series, era Nationwide ainda, né? Era Nationwide Series. Aquela corrida lá, né? Ele venceu a corrida foi na sexta-feira à noite, né? Que era do final de semana de 4 de julho. Naquela corrida lá, ele ganhou. Quando ele saiu do carro, parecia que não tava. Parecia um negócio meio forçado, sabe? Quem não assistiu ainda essa corrida, procura assistir essa corrida, porque tudo dava certo pro cara. No final parecia que, tipo assim, tinha alguém falando, um falando em cada orelha de cada piloto seu, e falou assim, ó, esse cara você não vai atacar, deixa ele ganhar. Porque Você não viu nenhum movimento de nada, o pack ali, o pacotão de carro não movimentou nada de errado, ficou todo mundo ali na mesma ali, não teve nenhuma manobra doida, não teve nenhum grande acidente, sabe, que geralmente tem no final aí, foi o que aconteceu no Clash, né, nas últimas voltas ali, teve um incidente ali que o pessoal vai maluco tentando buscar uma maneira de sair ali, de abrir uma porta, subir, descer, entrar no meio, passar por cima, por baixo também se puder. E não aconteceu nada nessa corrida. Então, assim, eu de vez em quando eu não gosto de barrar nisso, né? Eu quero. Eu gosto de deixar um pouquinho, porque, tipo assim, eu deixo pros deuses do automobilismo que preparou esse momento pra nós, né? Mas se, às vezes você dá uma recaída e você fala assim, não, mas sempre acontece isso. E o Alex Boom mas, mais só pra deixar claro, né, Guina? Sei lá, se tá alguém que não conhece muito da NASCAR, está ouvindo esse podcast hoje, tá começando, esse 2018 vou começar a acompanhar essa categoria e já nos escuta falando isso, já deve dar um desânimo. Se é que isso acontece, a gente não tá afirmando que isso acontece, que a gente não tem provas, né? É muito suspeito e tudo. Mas por que que acontece? Por que que a NASCAR faz isso? Porque a pole da Daytona 500 não vale absolutamente nada em termos esportivos. Porque é uma corrida muito longa, é uma corrida que tem todo um jogo de vácuo ali. Dificilmente um piloto que larga da pole vai liderar todas as voltas. Tem alternâncias, o pack, eles fazem as duas filas, as três filas às vezes, né? Eles não ficam sempre na single line. Às vezes a fila de cima começa a render um pouco mais, a de baixo começa a render. Às vezes o piloto está na frente, ele até fica tentando defender de um lado para o outro, mas inevitavelmente há mudanças de liderança. Então, se pole na Daytona 500, o que vale? A publicidade. Vale uma grana, vale a publicidade, a mídia, retorno para o patrocinador e mais nada. Se o valor disso é mídia e não é esportivo, acho que a NASCAR pensa assim, pô, então não estão prejudicando ninguém, nós não vamos prejudicar os outros 39 pilotos. Se a gente forçar um pole aqui, esse pole vai sair na mídia a semana inteira aqui nos Estados Unidos, vai para programas e tudo mais, vai vender bastante. Então vamos fazer isso. Mas novamente é só rumores, não tem prova nenhuma de que a NASCAR faz realmente isso. Até porque quando teve um pequeno, assim, surgiu uma possibilidade pequena no jogo de equipe, que foi aquele incidente lá do pit bar, o ritmo, né, uns anos atrás aí, que tirou até o Matt Truex Jr. Do na época era Chase, que agora é playoff, né, ele foi eliminado, o Matt Truex Jr. do Chase, aí foi colocado o Jeff Gordon, aí teve todo aquele momento muito chato na carreira do Matt Truex Jr., ficou quando ele perdeu o patrocínio da Napa, que apoiava total, né, a Napa ali, o Matt Truex Jr., aí foi quando ele começou do zero, foi lá pro carro pequenininho, um carro único, que foi aí, deu o que deu aí no final do ano passado e foi campeão, né? Então, assim, essa teoria, Thiago Raposo, realmente às vezes acontece, às vezes aparece, né? Mas o Alex tá aí, o Alex Boone foi o pole, né? Ele é o pole da Daytona 500, ao lado dele vem o Danny Hill, e o que vale para isso daí, realmente para os dois, vale aí a mídia, né? Tanto é que cada um recebe um troféu, tá? Aposta lá. Metade para um lado, metade para o outro, né? As equipes lá perfiladas, tudo bonitinho. Rende um card lindo e maravilhoso que o cara vai lá, compra, paga $100 e coloca lá no quarto dele lá a pole, a Hall One, né? Da Daytona 500 da edição número 60 que vai acontecer em 2018. Então é isso que vale realmente. E o cara também tem uma vantagem, pequena vantagem, que no duel, tanto no primeiro como no segundo, no duel o Alex Boone vai ser o pole. E o Danny Hill vai ser o pole também do duo número 2, né? É isso aí realmente que vale para eles aí. Caso contrário, não vale nada. E eles também já estão classificados já. Para caso tivesse mais carros, né, aí envolvido aí. Hoje temos só 40 carros. Mas caso tivesse 45 carros e largasse 40, eles já estão assim, mais que garantidos na corrida, né? Podia bater o carro, arrancar todas as rodas do carro, que realmente eles estavam garantidos aí. Eles não iriam ficar de fora da corrida. Então, Thiago, o que só queria saber de você é a Ford, né? A Ford no final de semana aí, ela teve um bom comecinho, mas ficou um pouco apagada, mas no final apareceu aí. Até teve uma notícia aí, que um rumor aí, que esse rumor já é muito forte, começou ano passado, mas é muito forte e deve realmente acontecer, que 2019 ela vai trocar o Ford Fusion, né? Que é o carro que tá faz um bom tempo aí na Cup Series. Eles vão trocar Eu vi que saiu uma declaração do Penske, né? Do Roger Penske. Sim, entregando então, eles, isso. eles vão trocar pela Penske, a Penske, né, todos os Ford aí, a Stuart Haas Racing, a Roush, vai ser trocado o Ford Fusion pelo Mustang, né? E só para emendar, falando de Ford, né, emendando um pouquinho aí o assunto, quando acabou a corrida, eu vi a entrevista ali do Keselowski ali, eu só fui ver só depois, tá, pessoal, a corrida, porque eu realmente estava trabalhando, eu acompanhei aí alguns lances pelo rádio, depois que eu assisti a corrida inteira, né? Aí eu vi no Victor Helena ali o Brett Keselowski falando, ele agradeceu muito a equipe, o trabalho da equipe ali, que foi fantástico, o final de semana perfeito, ele falou, né? E elogiou demais o novo pacote da NASCAR aí, não sei se vocês perceberam, mas que foi, né, a traseira do carro agora ela é mais baixa. Ele ainda fala ainda, deixando o carro um pouco mais solto, mais livre na pista. E ele gostou muito disso daí. E ele fala que a Ford se adaptou muito bem, né, a esse novo pacote aí que a NASCAR implementou. Não vimos isso, né, em nenhum practice aí que aconteceu antes, no que aconteceu no sábado, né? Também não vimos isso aí também no Qualify, porque os Ford, o melhor Ford a largar vai ser o Kevin Harvick na oitava posição, que ficou ali em oitavo, vai largar não, né, que vai disputar o duel, se ficou ali no Qualify ali. Então eu só queria saber de você, Thiago, a Ford, o que esperar da Ford, né, para 2018, sendo que pelo menos esse ano, teoricamente, tá, pessoal, eles não trazem nenhuma modificação, né, a Chevrolet e a Toyota traz modificações ali no corpo do carro, traz algumas coisas novas ali, apimentando um pouco mais o carro deles, e a Ford, né, não traz nada de novo no carro, né? Realmente as novidades da Ford devem vir só em 2019, Thiago. Olha, Guina, é difícil a gente dizer no começo, né, se eles vão ser atropelados, mas o resultado do The Clash deixa as coisas meio claras pra mim, né? Keselowski vencendo com o Logan em segundo e o Ryan Blaney na quarta colocação. Então quase aí a Penske fechando o 1-2-3, mostrando aí bastante força, com certeza, da montadora. E se não me engano, foi o Kurt Busch que terminou em terceiro no The Clash? Eu tô até olhando rapidinho aqui agora. Foi, o Kurt Busch foi em terceiro. Que é outro Ford, então assim... barreram do The Clash, então é difícil a gente analisar ou imaginar uma Ford fraca vendo esse resultado, né, esmagador. Tá certo que o The Clash, o grid é diminuído, não são todos os carros, não é uma corrida inteira de 500 milhas, tem toda uma diferença aí de quando começa a temporada mesmo, quando as coisas começam para valer. Mas visto pelo resultado do The Clash, vendo aí o que a gente já viu neste primeiro final de semana de atividades, não sei se a Ford vai decepcionar tanto assim não. Também estou com você, tá, Thiagão? Eu creio que a Ford tem alguma coisa realmente boa para mostrar, e temos sim um cara ali que eu já falei dele na edição passada, né, e vou falar de novo nessa edição, que é o Ryan Blaine, né? O Ryan Blaine terminou em quarto, ele é para ter terminado um pouquinho mais para trás, mas aconteceu um acidente ali no finalzinho da corrida ali, né? Talvez ele, se não tivesse nenhum acidente ali, teria terminado um pouquinho mais para trás, porque a freio de cima realmente estava voltando a ganhar muita força e a freio de baixo perdendo. Então o nosso amigo Ryan Blaine tentou descer, mas ninguém quis comprar de imediato a ideia dele, porque se alguém tivesse descido com ele, né, ali da ponta ali, que estava ali junto na fila grande ali, na fila de cima, né, que era a fila maior, talvez seria diferente. Mas o Joe Logano acabou voltando, né, voltando pro Keselowski e ficou ali socado atrás do Keselowski ali. E depois o Ryan Blaney também só foi terminar em quarto também, porque o Kurt Busch desceu, né, o Kurt Busch estava atrás do Joe Logano, desceu, e o Ryan Blaney conseguiu ir buscar, né, o vácuo ali, o draft ali do Kurt Busch. Mas enfim, o Ryan Blaney realmente mostra uma boa vontade de vencer. Eu creio que esse vai ser um cara da Ford que vai dar bastante trabalho esse ano, né? O Keselowski continua muito forte aí. O Joe Logano, pessoal, eu não sei não, Thiago, não sei se você vai concordar comigo, mas o Joe Logano parece que vai ficar com uma ponta de ciúmes do desempenho do Ryan Blaney esse ano, que vai ser muito grande. Ele vai ter uma evolução muito boa, o Ryan Blaney, do ano passado para esse ano. O ano passado ele já conseguiu se destacar como a Wood Brothers, tá? Ah, mas o Wood Brothers é Penske. Não, o Wood Brothers é o Wood Brothers, Penske é Penske. O carro era feito lá na Wood Brothers, lá no shopping da Wood Brothers, que é a garagem, a oficina, a loja, a fábrica, né? Fazia lá, como vocês preferirem. fazia o carro lá de Botas, pegava, fazia o carro sem motor, pegava o carro lá, né, e lá pegava o guindaste e colocava lá dentro da Penske lá com o guindaste. Só a grosso modo, pessoal. Então a gente pegava o carro e colocava lá. Aí chegava assim, agora Penske, você prepara o motor, coloca o motorzão aí pra nós. Era isso que acontecia, tá? Então o carro era o de Brothers, não era Penske, tá? Então isso não, muita gente confundia e falar, ah, mas é como muita gente fala que o carro do Matt Truex Jr. é da Joe Gibbs, não é. É só o motor preparado pela Joe Gibbs, o carro é da Furniture Row, tá, pessoal? Então o carro da Old Brothers foi o carro, era o carro que o Ryan Blaney corria, e o Ryan Blaney corria com o carro que não era... Nós sabemos que não tem a mesma força Old Brothers, apesar de ser um clube tradicional, ter bons profissionais lá, mas ela não tem a força, não tem um tamanho, não está preparado como a Penske está, que é uma equipe de ponta. A Penske se tornou realmente uma equipe de ponta aí da Ford, né? Apesar de agora dividir um pouco as atenções com o Stuart Haas, mas ainda para mim na frente ainda vai a Penske, ainda carregando a bandeira da Ford aí. Então o Ryan Blaney, esse carro, vamos colocar assim, ó, de médio para bom, conseguia fazer um bom trabalho com motor excelente, né? E agora eu fico imaginando ele com um carro já bom, com carro excelente, com motor excelente, que é o que ele está recebendo agora, o tanto que vai dar de trabalho o Ryan Blaney. Então eu creio que o Joe Logano vai ficar um pouquinho de ciúmes esse ano, certo, Raposo? Eu tenho um pouco minhas dúvidas. Obviamente o Blaney tem um talento, sabe, mostrou isso ano passado e eu não duvido isso de você. Só que não tem talento também, né? O ano de 2017 do Logano foi realmente complicado. Teve a questão da vitória dele em Richmond, que teve as irregularidades, tiraram a vaga dele nos playoffs. E ele não conseguiu vencer depois e acabou não se classificando. Ele veio de um fim de campeonato muito traumático em 2016, né, onde talvez ele fosse o melhor piloto. Começou lá, era Chase ainda, né, em 2016, começou o Chase lá vencendo e tudo mais, mas aí teve aquele problema com o Matt Kenseth e acabou não levando o título, um título que poderia muito bem ter sido dele, e parece que aquele fim de campeonato afetou bastante o Logano, que em 2017 não apareceu muito, mas é um grande piloto. Se a gente lembrar do Logano de 2016, pô, o cara tava sobrando na pista. Então eu não sei se o Logano, com essa parada, esse fim de ano aí, essa mudança de temporada, sabe, se ele não vai conseguir colocar a cabeça dele em ordem e tal, porque se ele coloca em ordem as coisas dentro dele mentalmente, ele vem muito forte também, né? É um trio muito forte. Então eu não vejo assim o Blaney levando tanta vantagem pra cima do Logano, se o Logano recuperar a boa forma dele. Bom, realmente o Joe Logano, é que eu sempre falei, tá, pessoal? O Joe Logano, ele precisa voltar a encaixar os bons resultados. Isso o ano passado acabou não acontecendo, né? Ele teve uma maré muito ruim. Teve um começo de temporada excelente em 2017. Depois ele teve aqueles problemas, né, por inspeção e tal, tal. Aí não posso, a gente não pode acreditar, tipo assim, não foi o piloto que vai lá, constrói o carro e faz o carro fora do regulamento, né? Quem constrói o carro é a equipe, o cara só monta lá e anda. Aí se a equipe tá tentando fazer algo diferente ali, eu não sei se deve rolar, tipo assim, que fala assim, ó, a gente fez um negocinho diferente aí, viu? Se o piloto concorda com isso, aí eu não sei como é que funciona, porque nós não estamos lá, não sabemos realmente, não podemos falar, né? Mas enfim, o Joe Logano, o desempenho do Joe Logano depois daquela punição de ritmo que ele perdeu a vida. Ele não perdeu a vitória, mas a vitória que valeria a classificação dele para os playoffs. Depois caiu um pouco o rendimento dele. Ele não conseguiu se recuperar. Não conseguiu encaixar boas corridas o Joe Logano. E acabou, né, ficando até fora aí dos playoffs o nosso amigo Joe Logano. E muita gente zoou o Joe Logano, tal, tal, tal. Mas, Thiagão, o ponto que eu queria chegar, Thiagão, era o seguinte, o Ryan Blaney tá vindo com a... Talvez o Joe Logano esse ano tá com muita vontade de fazer boas corridas, e o Ryan Blaney tá vindo junto, no mesmo nível que ele. E o Joe Logano, ele já começa a sofrer um pouquinho mais de pressão, porque o Joe Logano, ele tá ali já tentando alguns anos. Teve um ano de 2016 que, na minha opinião, se tivesse dado um bom carro para ele, ele seria o campeão da temporada, né? Foi aquele ano que a Penske realmente ali, no último pit stop ali, né, acabou com a corrida dele, não teve, deu chance alguma para ele ser campeão, né? Foi o ano que o Harvick foi campeão, não sei se foi 2016 ou 2015, foi o ano que o Harvick foi campeão. O Joe Logano realmente estava ali pronto para ser campeão, que ele tinha sim o melhor carro naquele momento, ele estava com o melhor desempenho, mas ali no finalzinho da corrida ali, a Penske acabou matando e aniquilando qualquer chance e oportunidade dele de lutar pelo título, né? Então, o Joe Logano tá assim, tentando ali fazer as coisas diferentes ali, mas o ano passado foi difícil para ele, o ano passado não deu certo. Mas ele vem sentindo um pouco essa carga aí, né? Dessa necessidade aí de não ser campeão, mas essa necessidade de consolidar, de estar sempre concreto ali nas vitórias ali, sempre chegar ali e aparecer bem. Isso ele fez e sempre faz muito bem, né? E vai vir ali, vai ter um Ryan Brand do lado dele ali, que vai dividir um pouco as atenções dele ali. Então, tipo assim, eu espero que ambos, né, Joe Logano e Ryan Brand, se dê muito bem na temporada, mas que o Ryan Brand, que ele tá vindo aí com uma vontade um pouco maior, que o Ryan Brand tá com uma sede de vitória, que isso aí nós vimos ano passado, ele fazia com o carro que era mais ou menos com um motor excelente, isso o Ryan Brand vai vir, e talvez o Diogano pode sentir um pouco, né, e sentir um pouco incomodado. Mesma coisa eu falo também, Raposo, que eu quero já até te passar a pergunta, né, mesma coisa que eu faço também quando nós olhamos dentro da Joe Gibbs, né? Temos ali o Daniel Soares, que chegou quieto, mudo, calado, continuou quieto, mudo, calado, mas encaixando bons resultados. Temos o Kyle Busch, que é espetacular, sensacional esse cara aí, e é de outro nível, anda muito bem com o Kyle Busch, não tem o que falar, já foi campeão. Todo mundo fala assim, ah, mas o cara foi campeão. Agora ele foi campeão, né? Tá chegando perto das 200 vitórias somadas das três categorias. Ah, mas o Richard Petty fez um só na Cup. Mas o Richard Petty, pessoal, fez na Cup quando a Cup tinha, no ano, 67 corridas e ele venceu 49. Né? Então, assim, é realmente mais complicado, né, querer comparar com se tinha 67 corridas e agora temos só 36. Então, assim, era outra época, né? Então, o Kyle Busch está fazendo nessa época de agora 200 vitórias. E temos também o Danny Hill, que já está aí já faz 12 anos, né? Começou em 2016, saindo para o 12º ano. Já teve várias oportunidades de ser campeão e as coisas não aconteceram para ele. Algumas, até inclusive um dos anos que ele estava ali para ser campeão, na portinha ali para ser campeão. Acabou se embananando ali. Ele e o Carl Schiff dele não se entenderam. Ele acabou perdendo a corrida, né? O nosso amigo Danny Hill, o Thiagão vai lembrar também, foi em Phoenix esse acontecido aí. E temos o Eric Jones, que chegou também aí, tá com uma boa vontade. Então eu queria saber de você, Thiagão, o Eric Jones, o Daniel Soares, Kyle Busch, o Danny Hill, o que se esperar da Joe Gibbs para 2018, né, tendo vista os resultados que nós já vimos aí, né, tanto no Clash como agora também no final de semana com o Daytona, com o Qualify e os parques aí. Eu vou começar com os dois novinhos aí. Eu sempre achei o Jones muito, muito, muito superior ao Soares, e a gente sabe que questões de patrocínio e tudo mais, o Soares chegou primeiro na equipe, né? O Jones foi colocado lá de companheiro do Martin Truex no ano passado, mas eu acho que o Soares vai, sabe, vai ficar para trás aí, né, nesse, posso ter errado, mas nesses quatro pilotos aí eu vejo o Soares ficando e devendo um pouquinho. O Jones eu acho que pode ser uma boa surpresa nesse ano, sabe, andando e brilhando assim como o próprio Chase Elliott, como o Kyle Larson andou bem o ano passado, esses novos pilotos, né, que chegaram na categoria, que começaram a brilhar, o próprio Austin Dillon também, que fez boas provas. Eu acho que o Eric Jones entra forte nesse grupo aí, e vejo até o Jones vencendo essa primeira corrida dele na Cup neste ano. Lá na frente é o que você falou, sabe, o Hamlin às vezes mostra uma certa inconstância, desaparece, mas está sempre vencendo, né, toda temporada aparece muito bem, tem algumas pistas estilo Hamlin, né, pouco, né, um lugar onde ele se dá muito bem, e outras pistas também que ele se dá muito bem. E o Kyle Busch é um showman, né, um cara que, sabe, desperta aí paixões e ódios, e um cara que gosta de estar na pista, é um racer e que acelera muito, geralmente tá lá na frente brigando por vitória, meio que também 8,80, ou ele tá brigando por vitória, ou ele tá muito mal lá atrás, depois de cometer alguns erros, algumas coisas, por ser rápido demais. Difícil ver o Kyle Busch, tipo, o Kyle Busch está fazendo uma prova cerebral. Isso não existe com ele. Ou ele tá enfiando o pé, gastando equipamento e tá lá na frente liderando, ou ele tá enfiando o pé e passa do limite, dá um raspão no muro, alguma coisa, e vai lá pra trás e perde voltas. O Kyle Busch prova cerebral são, sabe, coisas que não combinam. E aí, costuma dar resultado às vezes, né? Na NASCAR, esse tipo de categoria, onde os carros são e tanques fortes e tudo mais, acaba dando resultado, e é por isso que ele tem aí, né, os resultados, que teve um título aí recentemente, tá sempre brigando. Ano passado estava lá em Homestead com chances de ser campeão e tudo mais. Então é um piloto que tem que ficar de olho, com certeza. E mais legal que você falou do Kyle Busch, Raposo. O Kyle Busch é aquele cara que, né, fazendo uma comparação aqui dentro do Brasil, para todo mundo entender o tamanho do Kyle Busch, né? O Kyle Busch é que nem o Corinthians, né? É, quem é corintiano, a torcida do Corinthians é muito grande. Quem é corintiano assiste para ver o Corinthians ganhar. Então, quem torce pro Kyle Busch, vê o Kyle Busch para ganhar. E temos também o anti-corintiano, temos também o anti-Kyle Busch. Então, tipo assim, tem 50 mil torcedores e 100 mil que assiste. Então, 100 mil vai assistir. Metade para torcer pro Kyle Busch ganhar, metade para torcer pro Kyle Busch perder. Então, o Kyle Busch é muito legal, o Kyle Busch, porque ele carrega isso com ele, né? Então, ele é igual o Corinthians. Todo mundo assiste para ver, muito assiste para ver perder, muito assiste para ver ele ganhar. E isso é interessante, né? Para você ver o tamanho do carisma do Kyle Busch, o quanto que ele incomoda pelas loucuras que ele faz. E o ano passado, o Kyle Busch, muita gente falou que foi desrespeitoso e tal, né? Muitas vezes, quando acabava a corrida, o Kyle Busch dava a declaração: ah, mas semana que, quando ele perdeu a corrida lá em Talladega com o Rick Stenhouse Jr., ele falou assim: ah, semana que vem vamos ver numa corrida de verdade se ele consegue me passar, né? Então, isso aí aconteceu várias vezes, o Kyle Busch aí fazia as gracinhas dele. E, pessoal, isso aí vale, é do jogo, entendeu? Não tem que ficar bravo com o cara, porque realmente vale isso aí. É esse tipo de cara, esse tipo de piloto aí que realmente nós queremos, que traz um pouco mais de público, porque aí é aquele negócio, né? Muitos querem ver ele ganhar, muitos querem ver ele perder, querem ver ele acabar batendo no muro aí. E, Raposo, ano passado eu só não fiquei triste pelo Kyle Busch ter perdido o título, porque o campeão foi mais do que o merecedor, foi o Matt Truex Jr., né? Realmente não teve que falar do campeão ano passado, todo mundo, 99% ou 98%, vai tirar mais 1% aí, 98% dos torcedores da NASCAR queriam, porque queriam ver campeão o Matt Truex Jr. para coroar o ano, coroar o trabalho dele que foi ano passado, né? Tanto dentro da pista como fora da pista também foi muito difícil para o Matt Truex Jr., né? Com os problemas da esposa dele com câncer, e realmente foi um grande ano para o Matt Truex Jr. Esse ano, né, eu quero ver o que ele vai fazer, o que ele vai conseguir. Ele já começou um pouquinho mal aí, acabou sofrendo, acabou sendo coletado no incidente aí no Clash, né? E já falando desses incidentes do Clash aí, vamos passar então agora, Raposo, falar um pouquinho do Clash aí, né? A corrida que eu quero falar antes de começar, o que aconteceu durante a corrida, muita gente reclamou, né, após a corrida, que foi os comerciais, né? Quem assiste no Brasil, eu não assisto a transmissão nacional, então não sei o que aconteceu, né? Até porque também eu estava trabalhando, então eu não consegui assistir. Mas reclamaram-se muito, muito mesmo da transmissão americana, porque o pessoal lá falou que era muito comercial, que era um atrás do outro, realmente foi muito chato, né? Até eu vi uns comentários, o pessoal falando assim que parecia que estava assistindo comercial com corrida, não corrida com comercial, né? Realmente foi muito chato isso, o pessoal pegou muito no pé, né? E depois o pessoal falou muito, né, da corrida. Depois tivemos ali, né, na volta 30, 35 mais ou menos, aí até pro final da corrida, tivemos um single file que realmente todo mundo que tentou descer para tentar alguma coisa diferente não conseguia de forma alguma, e ninguém comprava a ideia, né, Raposo? Foi quando andamos aí single file por mais de 20, 30 voltas, né? Pois é, a questão do comercial, eu acabei assistindo na transmissão nacional mesmo, então não peguei. Mas não foi uma das corridas mais empolgantes, não. Eu pelo menos achei. Foi muito tempo ali o single file, o final. Já a gente não tem mais aqueles finais, né? De antigamente, eu acho, no Super Speedways. E a Penske chegou lá com tranquilidade. O Keselowski fez praticamente a última volta inteira, assim, sem ser incomodado. Então, não foi das mais empolgantes, não. Vamos ver se para 500 milhas a gente tem aí algumas surpresas melhores pelo tamanho da prova, se vai ser um pouquinho mais interessante. Sobre o Martin Truex Jr. que você falou, né, a minha curiosidade é se esse ano vão ficar espertos, vão, sabe, não deixar ele vencer tantos segmentos como deixaram entre aspas, né, mas A impressão é que dá é que não perceberam a importância que tinham os segmentos pro final, pros playoffs. E aí lá nos playoffs puderam observar que ele praticamente foi passando ileso por todas as fases dos playoffs, pela quantidade de pontos que ele carregava. E realmente ele tinha que ser campeão, não tinha como ter outro piloto campeão no ano passado. A soma de pontos nos playoffs no passado, nos rounds aí, nas corridas, realmente foi muito importante e deixou aí uma gama de pontos muito grande para ele ter que perder o título, né? Realmente, para perder o título ano passado era só um desastre, né? Mas aí a gente caía naquele negócio, né, Thiago? Que lá em Holmes é tudo zerado, lá em Holmes tem que chegar na frente, né? Mas é tipo assim, a garantia dele a cada segmento realmente, tanto é quando chegou no último segmento ali no round de 8, na segunda corrida ele já estava classificado para Holmes por pontos, né? Então só ali ele já estava classificado já. Podia bater nas duas últimas corridas ali, que é Texas e Phoenix, que já estava garantido em Holmes, né? O tanto de ponto que nosso amigo Watertino carregou no passado. Bom, o comecinho da corrida foi muito movimentado, tivemos bastante briga ali, né? Mudanças de linha e tal, foi pra lá. Depois a corrida caiu nessa mesmice aí, a corrida caiu naquele ponto que vira jogo de xadrez. E quando vira jogo de xadrez, principalmente na parte final da corrida, o pessoal prefere se preservar pra tá assim no momento certo, atacar no momento certo e pronto pra atacar. Então eles economizam equipamento, economizam pneu, economizam combustível também, para na hora certa estar com tudo novo ali, tudo certo ali para atacar. Se bem que não se gasta muito pneu, né, combustível gasta em Daytona normal, mas não se gasta muito pneu em Daytona, mas está ali com equipamento fresquinho ali para atacar. Ainda mais numa corrida de tiro curto, né, foram apenas 75 voltas ali em Daytona. Então todo mundo queria estar preparado para aquela finalzinha. Foi isso que aconteceu ali. E no finalzinho ali tivemos o Jimmy Johnson no muro, né, batendo pela sétima vez seguida num clash, meu amigo Raposo. Ah, eu acho que é uma estatística, tá, é interessante, mas que não serve muito, né, porque a prova não serve pra nada. A não ser pra dar esse gostinho e tal, mas pro campeonato não vale nada. Se você pegar os últimos campeões do The Clash, acabou que não resultou em título no final do ano. Então é uma prova a mais e, sabe, vencer ou sofrer um acidente não quer dizer, eu acho que, nada pro decorrer da temporada. Bom, realmente eu também não acho que não vale nada pra temporada, né? Mas fica a estatística aí pra vocês aí. Porque vencer o Clash e não vencer também, né? Bater lá na primeira volta e não completar não faz mal. Realmente quem vai ficar muito triste é o patrocinador. Bom, Raposo, queria saber se você tem mais algum comentário aí pra falar aí, né? Lembrando que na quinta-feira já temos aí as Truck Series, vai estar na pista, né? As Trucks, as caminhonetes vão voltar à pista aí para os seus parques, serão três no total. E vamos ter também os dois duas, né? São corridas também que não vale muita coisa, né? Não adianta o cara fazer uma hiper mega corrida ali no duo ali e na Daytona 500 realmente não fazia nada. Então eu queria saber, Thiagão, você tem mais alguma coisa para falar? Quer lembrar algum ponto aí do final de semana que aconteceu? Não, Guina, eu acho que eu sempre tenho uma preocupação de que a NASCAR ainda é uma categoria não tão grande no Brasil, e a gente sabe que a cada ano está chegando gente nova e pode parecer muito estranho nessa, né, primeira semana aí. Então só queria passar uma explicação rapidinho para quem está chegando agora e não está entendendo absolutamente nada. O que, que é isso? Uma prova que não vale nada, a classificação uma semana antes, mas só os dois estão garantidos. Como é a principal corrida da NASCAR, Daytona 500, né, que é logo a primeira corrida do ano, eles fazem um esquema todo especial para divulgação da corrida. Então o que eles fazem? Eles fazem a classificação uma semana antes, foi no domingo passado, onde apenas os dois primeiros colocados, né, a primeira fila é definida, para eles terem um grande pool, para esse pool ser trabalhado durante toda a semana, com entrevistas, vai em programas de TV, jornal e tudo mais, é divulgada a corrida muito em cima do pool. E as demais posições do grid são definidas na quinta-feira à noite, né, em duas corridas, são os duels, tem o duel 1 e o duel 2, são duas mini corridas, metade do grid em cada um. O resultado do Duel 1 vai ser a fila ímpar, a fila de baixo, né, do terceiro para trás, já que o primeiro colocado já está garantido. E o resultado do Duel 2 é o grid do lado par do quarto para trás. Então é mais ou menos essa dinâmica. A corrida acontece no domingo, mas isso, essa bagunça, é só nessa primeira prova em Daytona. Depois todas as etapas do campeonato, o esquema original, a classificação acontece geralmente na sexta-feira. Em algumas pistas acontece no sábado, mas geralmente é na sexta-feira. Os carros entram lá, dão suas voltas. Tem o, como na Fórmula 1 tem o Q1, Q2, na NASCAR acaba tendo também, né? Os vai passando, vai diminuindo a quantidade de pilotos até chegar no grupo principal que disputa a pole. Então, só dando essa pequena explicação para os nossos colegas que estão chegando agora e de repente estão nos ouvindo aí e estão meio sem entender essa coisa da NASCAR, que loucura é essa. Relaxe que é só nessa primeira semana da Daytona 500 por ser a prova mais interessante. Daqui a pouco tudo entra no normal. Realmente essa semana é bem diferente, bastante mesmo, né? Antigamente a Speed Week era realmente a Speed Week, que eram duas semanas, né? Começava na sexta-feira, tinha atividade na pista no sábado, tinha atividade na pista no domingo, aí na terça-feira já tinha já a Truck Series, aí tinha na quarta também, tinha na quinta, na sexta, no sábado e no domingo a Daytona 500. Agora reduziu um pouquinho, né? Agora é só sábado e domingo. Aí agora começa na quinta-feira já, né? E o antigamente também tinha os plaques antes do duel, né? De cada duel tinha os plaques aí, que não tem mais esses plaques aí. Agora realmente os carros, a última vez que eles entraram na pista foi um domingo no Qualify, voltam na pista agora só na quinta-feira, já no pros duels, né? Então, Thiagão, realmente é essa a dinâmica aí. Quiser saber um pouquinho mais, né, realmente como funciona a primeira semana também, pode mandar aí para nós manda e-mail, leoguina@hotmail.com, né, pode mandar, ou @leoguina no Twitter ou no Instagram, o Thiago Raposo também, pode aí chamar nós aí, né, no Facebook, qualquer lugar, pessoal, chama a gente aí que consegue dar uma explicação maior aí, mas a grosso modo é isso mesmo, tá? Os horários para vocês aqui, se não se perderem, tá, pessoal? Vou falar só das corridas, realmente. Temos os plaques aí, mas não vou ficar falando um monte de horário aqui. Também fiquem de olho também, que sempre estamos divulgando aí o que vai estar para começar. Vamos disponibilizar também os streams, que é os links aí para a gente poder estar assistindo, né? Ficar sem assistir, sem ouvir, pelo menos ninguém vai, que é ouvir pelo rádio, que é às vezes que eu faço, tá? Então, na quinta-feira, volta a atividade na pista aí. Temos três plaques aí da Truck Series, né? Os duas, claro que começa o primeiro. O primeiro começa às 10 horas da noite. Ah, mas é muito tarde, mas nos Estados Unidos é 7 horas da noite. Tá? E o segundo é às 9 horas. Meia-noite. 7 horas da noite na costa leste, né? Que você for olhar na costa oeste, são 4 horas da tarde. Isso. Lá na. Do lado de cá dos Estados Unidos, né? Porque o outro lado é mais cedo ainda. E pra nós aqui já é muito tarde, já que é 10 horas da noite. Ah, o segundo. Mas esse fim de semana acaba o horário de verão também. Brasil. Esse fim de semana, tanto é que a Daytona 500 começa às 4h30, não às 5h30. Ainda bem, melhor ainda. E temos também a segunda duas, pessoal, que tá previsto pra começar à meia-noite. Tá? Pra nós aqui, pra eles lá é 9 horas da noite ainda. No outro lado ainda é 6 horas, né, Thiagão? Se não me engano. É 6 horas. Hoje é 6 horas, vai cair pra 5, né? Depois do domingo. Isso. E na sexta-feira já temos ali, aí sexta-feira o negócio vai bagunçar, porque aí tem practice da Truck Series, da Truck Series vão ter o Qualify, né? Tem practice da Xtreme Series, que volta à pista, tem practice da Cup Series, aí temos a corrida da Truck Series à noite, na sexta-feira, tá? Sexta-feira à noite, pessoal, às 10h30, corrida da Truck Series. Ah, mas é muito tarde, mas lá é muito cedo, que é 7h30 da noite. E no sábado temos aí também o Qualify da Xtreme Series e a corrida, tá? O Qualify vai ser para nós aqui meio de meia, a corrida vai ser às 5h30 da tarde, tá, pessoal? E no domingo, né, lembrando que muda o horário de verão para nós aqui, acaba o horário de verão no Brasil, então volta uma hora. Então a corrida vai ser alargada lá 12h30, para nós aqui vai ser 4h30 da tarde e não 5h30, tá? Vocês estão vendo que nós estamos adicionando 3 horas, mas no domingo é só 2, porque acaba o horário de verão, então largada às 4h30 da tarde, tá? Aí, pessoal, tem stream aí, uma vontade para assistir tudo isso, tá? Pode ficar tranquilo que vai ser disponibilizado stream à vontade. Quem tem a TV paga aí vai assistir pela TV paga. E quem não tem nada disso, gosta da corrida, não consegue ver, mas quer ouvir, eu vou disponibilizar a rádio também, tá? E tem que só saber um pouquinho de inglês. Mas no rádio também é bem legal, pessoal, que os caras vão falando ali as coisas ali bem detalhado para você, então você não perde nenhum detalhe também pelo rádio as corridas. No ano passado eu assisti bastante, ouvi bastante coisa pelo rádio, porque eu tava trabalhando à tarde e meu trabalho era sábado, domingo, segundo, feriado, não importa, tá chovendo, caindo no mundo, lá no negócio não para. Então, assim, dava pra ouvir, dava pra acompanhar também pelo rádio, tá? Então, pessoal, vocês não vão ficar sem assistir, sem acompanhar a corrida. E depois também, se precisar baixar a corrida pra assistir de novo pra guardar de recordação, o Thiagão também vai passar o link pra vocês lá também do nosso site lá do... Chamamos, apelidamos carinhosamente de Aquário, né? Então, pessoal, exatamente. Eu tô no Aquário, Thiago, acho que eu tô no Aquário desde 2006. Desde 2006 eu tô no Aquário, faz 12 anos que eu tô lá. Só colecionando as corridas só. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para perguntar também. leoguina@hotmail, manda pergunta, tá, pessoal, para vir na próxima edição, para nós aqui, a gente vai responder com certeza. Até nosso amigo Guilherme Martim, ele mandou uma pergunta para nós aqui, meu amigo Raposo. Eu estava esquecendo de falar do Guilherme aqui, né? Ele mandou assim: "A Penske falou sobre 2019 as melhorias para a Roush e falou que não tem nada para a Haas." Ele pergunta para nós: "O que se esperar disso?" Nós comentamos bastante sobre isso, né, Thiago? É, na parte da Ford, né? Eu acho que a gente falou pra Penske, meio que serve pra Ford, principalmente com o Harvick. Vamos ver o que o Ari Camirola vai fazer, né? Eu acho que talvez a gente pode ter boas surpresas aí. Não confio muito no Bowyer e eu acho que o Kurt Busch é muito de lua, né? Aparece uma corrida, some cinco. Então... Mas o Harvick. O Kurt Busch, Thiagão, não sei se você andou dando uma lida nas notícias aí, eu pego meio no ar. O Kurt Busch já se fala que pode ser a última temporada dele. Ele fala assim que ele já está possibilitando e cogitando isso, que pode ser realmente essa última temporada dele. Eu li a matéria mais completa ali no Sport News ali, né, que é um site americano ali. Um site bem. Lá as notícias são bem mais aprofundadas, tá, pessoal, nesse site aí. É bem legal esse site. Ele fala ali na entrevista ali e tal, que ele já viu que foi um difícil ano passado, ano retrasado, 2016. 2017 foi mais difícil ainda, se assegurar, né? Então parece que as coisas estão ficando um pouquinho mais complicadas para ele, e tá querendo já parar já, porque a molecada nova tá vindo, né? Tá vindo aí um dos donos aí, tá chegando aí, não é muito bom, mas tá vindo, né? Então ele tá cogitando já essa possibilidade de ele já aposentar aí as suas luvas e seu capacete aí pra 2019, né, o Kurt Busch. Tem uma turma que já tá fazendo hora extra, né, o próprio Kurt Busch, o Ryan Newman. Então são pilotos que eu acho que daqui a pouco realmente vão ter que desovar aí um pouquinho, né. O Newman até é estranho, né, ele continuar lá na Childress, e o Ty Dillon ainda na German. Então não vejo muito o Newman e o Kurt Busch, são dois, mas tem mais exemplos aí, mas os dois principalmente aí com grandes mais futuros. Só antes de terminar, Guina, dando um recado aqui, né, fazendo aí um pouquinho do Mechan, o Big One novamente está organizando o bolão, né, eu acho que está indo para a sétima, oitava, nona temporada do bolão da NASCAR, e os três primeiros colocados, pelo menos, né, os três primeiros colocados ganham miniaturas no final do ano. Aí dá o direito do cara escolher de quem que ele quer, acabou, de quem que você quer. Se o cara ficou entre os três primeiros, o cara pode escolher de que piloto ele quer, que carro, e recebe aí uma miniatura. Não tem custo nenhum, você não paga para participar do bolão, você não paga para receber, não tem custeio de despesa de correio, nem nada. Só tem que se inscrever no bolão. Para se inscrever, entra no biguanbrasil.com.br ou só.com. Os dois endereços levam ao mesmo lugar. E lá vocês vão achar na parte do bolão, em cima, né? Tem o bolão, clica lá, tem as instruções para se inscrever. E você praticamente tem que, semanalmente, você vai receber um e-mail quando começarem as apostas. Você clica no link que vai estar no teu e-mail. Você vai gastar aproximadamente 30 segundos da sua semana fazendo a sua aposta. São quatro perguntas toda semana que a gente coloca lá. Então fica aí o convite para todo mundo que não se inscreveu ainda, se inscrever pela brincadeira, e vai concorrer também aí uma miniatura. Sempre legal levar uma miniatura para casa. Com certeza todo fã da NASCAR quer ter uma miniatura em casa, e realmente fica muito legal na estante, prateleira, em cima da cabeceira, na cama, pode colocar até na cama, no lugar que você dorme lá, que fica legal realmente a miniatura da NASCAR. E parabéns ao Big One Brasil. O Big One Brasil também é o site que nós hospedamos aí, que o Thiago deu espaço para nós aí, nós hospedamos nosso podcast aí toda semana, certo, pessoal? Então, todos convidados a participar do bolão, sejam todos bem-vindos, né? Como o Thiago Raposo falou, super simples, bem facinho, se cadastra lá, vai lá, dá clique lá, Tá concorrendo à miniatura, qual que é o seu esforço? Fazer o seu voto, sua aposta no final de semana aí, super simples, tá, pessoal? Bom, Raposo, quero agradecer a sua presença mais uma vez, a sua ilustre presença mais uma vez, Thiagão. Tá aqui comigo no podcast aqui, edição 149, edição Drops essa, né? A edição completa vem aí depois do final de semana da Daytona 500. Voltamos aí às atividades normal. Então, Thiagão, seja muito bem-vindo outras vezes, tá, Thiagão? Com certeza, sempre que der, a gente vai estar aí participando. Vamos ver se a gente consegue trazer a casa cheia esse ano. Galera, o Mugarte, o próprio Rosa, o Diogo Gomes, o Herrera, galera toda aí para participar. Com certeza, espero muito essa edição com todo mundo aí na mesa, que vai ficar bem legal. Bom, Thiagão, só antes de ir embora aqui, vencedor da Daytona 500, palpite. Ai, que complicado isso, né, cara? Ano passado deu o Kurt Busch. Cara, eu vou achar que o Keselowski vai levar, ele levou o The Clash e eu vou ficar de Keselowski. Eu vou postar numa surpresa, que é surpresa boa pra mim. O vencedor, vou postar num Ford também. O vencedor pra mim nessa edição aí vai ser o Eric Mirola. Beleza. Beleza? O Eric Mirola aí tá aí no lugar da Danica Patrick, no lugar da Sweet Race, o Haas Racing, né? Falando completo da equipe aqui. E eu acho que o Mirola tem sim uma boa mão nos Super Speeders aí. Eu acredito que talvez ele pode surpreender no finalzinho ali e ficar com a vitória. Tanto é que ele andou até um pouquinho bem ali durante os partos ali, andando boa parte dentro do top 5, tá, pessoal? Então, quem sabe o Eric Mirola faz uma boa surpresa e conseguir vencer essa corrida. Beleza? Raposo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí, nossos fãs da NASCAR aí. Semana que vem a gente volta para a edição número 160 para com certeza falar da Daytona 500, falarmos aí também da Truck Series, sua primeira corrida, e também da Xfinity Series aí, abertura da temporada 2018, que aí enfim, né, sim, foi o começo da temporada. Beleza, pessoal? Então, forte abraço a todos, cuide-se bem, boa semana e até semana que vem. Beleza, vou te mandar agora então os áudios. Fechou. Aí você manda o arquivo aí pra mim. Tá.